Jotão, um rei que começou a reinar com 25 anos. A Deus se entregou, fazendo o que é reto, sua vida brilhar na presença do Senhor. Seu coração se firmou. Ó Senhor, fortifica meu ser nos caminhos que leva. Quero te conhecer como Jotão, em ti vou confiar, edificando em ti meu lar a prosperar. Ele edificou a porta da sua casa, castelos e torres na montanha erguer, guerreando em fé, o inimigo a derrotar. O povo se corrompia, mas ele a teu lado foi manter. Ó Senhor, fortifica meu ser nos caminhos que leva. Quero te conhecer como Jotão, em ti vou confiar, edificando em ti meu lar a prosperar. Em ti me fortifico, ó rei do meu coração. Teus feitos são eternos, minha salvação. Assim como Jotão, em ti vou caminhar. Teus planos são perfeitos, em ti vou descansar. Ó Senhor, fortifica meu ser nos caminhos que leva. Quero te conhecer como Jotão, em ti vou confiar, edificando em ti meu lar a prosperar. Portuguese worship.